Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está Maurício Dantas. Como quase sempre. Exato. Mais uma vez aqui, Igor Tavares. Opa! E o Luiz Cláudio. Olá! Pois é, esse daqui vai ser como a gente prometeu no podcast de melhores leituras de 2024. Nós resolvemos fazer um podcast à parte com as nossas expectativas gibisísticas para 2025. Então, a gente aqui, o que normalmente era um bloquinho ali no final dos nossos podcasts melhores do ano, a gente resolveu transformar num podcast à parte, até para a gente poder elaborar um pouquinho mais e não ficar tão apressado como era nos podcasts de melhores do ano. Então, a gente vai falar o que a gente está ansioso para ler esse ano. E a gente pode até colocar nossas expectativas também para o audiovisual de adaptações de quadrinhos e tudo mais. Então, vamos mais uma vez começar com você, Igor Tavares. O que você está mais esperando nesse ano de 2025? Tem algumas coisas aí que eu tô de olho, né? Algumas eu não tô esperando nada, mas de repente sai alguma coisa. O principal que eu tô esperando aí é que o Mignola vai fazer um gibi novo aí, que não tem muita informação, chama Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown, é um título gigante. Mas é o Mignola escrevendo de novo e desenhando, né? Fazendo coisa de fantasia macabra, daquele estilo Hellboy dele, mas outro universo, assim, né? Que vai sair pela Dark Horse. Então, eu acho que a principal expectativa é em relação a isso. Tem umas outras coisas também da Marvel e da DC, né? Que eu acho que gera expectativa também, que a gente pode falar. Que é o One World Under Duna, que é o crossover aí com o Doutor Destino, escrito pelo Ryan North, que está fazendo aquele trabalho que a gente gosta no Quarteto Fantástico. E vai ter o RB Silva, né, que fez os X-Men do Hickman lá desenhando. Então vai ser uma sagazinha da Marvel desse ano aí, focada no Doutor Destino. Acho que já vai meio que para fazer propaganda de filme do Quarteto Fantástico, essas coisas de cinema aí. Então eles devem dar uma atenção legal pro Destino nesse ano, né? E na DC, o selo Absolute lá, que tá com uma opção de coisa que parece ser legal aí. Tem o All Ewing fazendo, acho que Lanterna Verde, tem o Lemire, tem bastante coisa legal nesse selo Absolute. Acho que já saiu, a gente comentou aí, né, sobre a Mulher Maravilha, que a gente gostou bastante do ano passado. Vai ter o Absolute Flash, né, que eu acho que é com o Lemire. Tem o Absolute Ajax, que vai ser com o Dennis Kemp escrevendo, né? Que é o Dennis Kemp está escrevendo aquele Ultimate lá que o Maurício gostou bastante no ano passado. E o Lanterna Verde vai ser o Al Ewing escrevendo o Absolute Lanterna Verde, né? Então vai ter bastante coisa aí interessante nessas. Tem umas outras coisas aqui, mas depois eu falo. Mas acho que essas aí já dá pra gente comentar bastante coisa. E tem o retorno da Vértigo, né? Que eu não tô dando nada por isso aí. Porque isso aí parece estar com cheiro de armação, esse retorno da Vertigo aí. Tá com muito cheiro de armação. Porque é o mesmo cara que tava organizando o Black Label lá, o Tarja Preta, né? Aí ele resolve lançar eles iam lançar um gibi do James Tynion pelo Tarja Preta e seguraram. Não, vamos relançar a Vertigo, porque esse negócio de Tarja Preta aqui não tá vendendo. E não, assim, não anunciaram nada, não falaram nada, mas a Vertigo vai voltar, né? Isso aí é uma coisa que dá pra tirar sarro, pelo menos. Será que essa Vertigo aí vai ser uma cerveja sem álcool? Já que é o... Olha, considerando os recentes desenvolvimentos aí com o Gaiman, eu acho que vai ser uma cerveja goiada, isso sim. Pior do que cerveja sem álcool, né? Vai ser a... cerveja quente. Água. É, agora glacial. Vixe Maria, polar. Agora, esse gibi do Mignola, eu não tava sabendo, porque ele na verdade, depois do que o Hellboy meio que engrenou, ele não fez nada fora do Hellboy, né? E faz tempo também que ele não desenha nada, né? Ele só escreve. Ele desenha e escreve. O David Stewart só faz a capa mesmo. Vamos ver, capas. Porque ele tava lá só fazendo personagem sem ombro no Instagram dele, né, Maurício? Ou ele fez um He-Man lindamente horroroso. He-Man Ultraman que ele fez também. Acho que até Thundercats ele fez, assim. Ele tava atirando pra todo lado ali na época da pandemia, né? E tava acertando quase sempre. Ele quebra a clavícula de todo mundo. Mas eu gosto. Fica lindo, né? Não, é isso. Fica horroroso, mas fica lindamente horroroso, entendeu? É verdade. Acho que... O Reginaldo sempre fala isso, assim, né? A galera ataca ele também por gostar do Mignola, mas eu concordo com o Regi. O Mignola sabe fazer um negócio mal feito. Não é um. Não. Eu prefiro o Mignola desenhando o povo sem clavícula aí do que o Lemmy no seu melhor dia desenhando, por exemplo. É. Não, mas aí você comparou baixo, né? Também. Apesar de eu não desgostar tanto dos desenhos do Lemmy, mas assim, não tem nem comparação. Caem dois fios de cabelo do Dãozinho nesse momento. Os dois últimos. E esse One World Under Doom deve ser mesmo aquelas mega sagas que os gibis fazem, até pra tentar preparar alguma coisa. Não sei nem se pro filme do Quarteto, que o filme do Quarteto já tá aí, né? Nessa semana que a gente tá gravando, semana passada, em relação à publicação desse podcast. Saiu o trailer, né, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que observou que o único que não aparece os poderes é o do Reed, né, não sei se é pra preparar pra o filme do Quarteto, mas certamente é pra preparar pra o Secret Wars, né, e o Doomsday, né, que vai ser os novos filmes dos Vingadores, né, que vai ter o Robert Downey Jr. de Doutor Destino, então... talvez seja preparação até pra isso, né? Porque aí já coloca o Dr. Destino mais em evidência ainda, né? Mas a gente nem sabe se vai ter destino nesse filme, né? Eu acho que assim. Eu também tava na minha lista aqui de expectativas aí, se One World Under Doom. Porque é uma ideia bacana, né? Ainda lançar uma solicitação, e não sei se é verdadeira, dizendo que Destino vai fazer um mundo socialista, né? É SUS pra todo mundo. Como é que diz? Bolsa de sobrevivência para todo mundo, né? Receber um mínimo de dinheiro para as pessoas poderem sobreviver e tudo mais. Então, assim, uma bem antítese do que é a América, né? Uma bela crítica, inclusive, aí esse momento. Enfim, não sei como vai ser feito, mas eu gosto muito do Ryan Norton, né? A gente gosta aqui, já comentamos. Acho esse quarteto dele muito legal. Ele já tá ali cavucando, né, a esse conceito, né, o Reed Richards na edição mais recente do Quarteto Fantástico tentando aprender magia, porque o Destino enrola todo mundo ali no final do Blood Hunt, né, que também foi uma saga legal e acaba assumindo o manto de feiticeiro supremo da Terra, né, mago supremo da Terra, e está lá com o olho de Agamotto e a capa do Doutor Estranho, e aí mistura Doutor Estranho, mistura Quarteto Fantástico, vai ter repercussões aí com os Vingadores também, porque o McKay, né, que orquestrou aí o Blood Hunt também tá mexendo com essa coisa do Destino. Então, tem uma sinergia, para usar um termo aí da moda, bem legal nessa construção aí dessa saga, que eu espero que vá pra frente. Acaba se aproximando, né, de botar o quarteto em evidência aí na TV, no cinema. E ao mesmo tempo acaba fazendo coisas que parecem interessantes, né? Eu tô levando fé, assim, tem uns caras, a Marvel, apesar de estar péssima na arte, né? A gente ia até comentando hoje mais cedo isso, Marcos. Mas sempre tem uns escritores que estão fazendo algumas coisas legais, assim, né? Como o próprio Quarteto Fantástico Guerra Norte, que a gente sempre fala, né, que merecia desenhistas melhores. E eu não sei, eu tô levando fé nessa aí também, e já apontando aqui um que eu tô levando fé. É os Vingadores do próprio Jed McKay, né? Que, pelo surto aí do Dãozinho, do Joel também, melhora na edição 23. Mas não, eu concordo, assim, o Joel falou uma coisa que é muito verdadeira: o McKay é melhor em título solo do que em título de equipe, concordo. Como o Cavaleiro da Lua dele, a Gata Negra e tudo mais. E agora até covardia, né? Porque ele tá jogando com o que ele curte. Ele tá pegando o Kang, que ele já escreveu. Ele tá pegando a Gata Negra, que ele já teve uma mensal e algumas edições especiais aí da Gata. Que é um gibi muito legal, inclusive. Eu recomendo, quem não leu, leu a Gata Negra do McKay. Bem desenhado e bem escrito. E ele tá acertando a mão aí na caracterização e no escopo dos Vingadores, né? Não é a coisa só de refazer o mundo a cada 6 edições, estilo Hickman, assim, não. Mas é cósmico, é grandioso e é, ao mesmo tempo, às vezes, intimista nas caracterizações e tudo mais. Aquele encontro ali com os X-Men também foi bem legal. Meio que assinar ali um pacto, né? A Kyle Danvers, que tem um histórico com os X-Men, hoje é a líder dos Vingadores, aperta a mão ali do Ciclope, e eles fazem um acordo ali de cooperação mútua, né? Os dois estão sendo ostracizados pelo governo americano. Então, pode sair coisa boa aí desse encontro de franquias e de escritores que são ligados à cronologia, né? O McKay, a gente sempre fala, ele se puxa aqui e ali, sempre uma coisinha assim, a cronologia. Pô, a edição mais recente dos Vingadores, ele pegou a TechNet. TechNet, aquela do gibi do Excalibur, lembra? Sim. Que eu acho que a última vez que eu vi sendo utilizada foi o Claremont, de novo, quando ele escreveu o Quarteto Fantástico, aquela porcaria de fase dele com o Saul Labosta desenhando. E ele vai assim nos recantos mais doidos da Marvel e puxa alguma coisinha e vai construindo a história ali. Então, acho que esse é mais um gibi também aí que tá prometendo coisas boas pra esse ano. Bacana. Luiz, fale algumas das suas expectativas pra gente ir falando. Não, então, eu não tenho. Vocês comentaram aí, no caso, quadrinhos comics, né? Lá de fora, eu não tô acompanhando, porque eu não tô dando conta nem do que tá saindo no Brasil. Mas, assim, ainda nesse nicho, a minha expectativa é o que vai se desenrolar pras sagas, né? Porque sim, agora a saga do Homem-Aranha vai entrar numa segunda temporada, que já pega ali a volta do Uniforme Negro, né? Quando acaba, eu acho que na terceira ou quarto volume, aí, se continuar saindo duas, três por edição da Team Up, acaba a Team Up e vai entrar na web of Spider-Man, né? Talvez façam isso, né? Espero que façam, né? Porque é a revista que deu sequência ali. Que é justamente com a espetácula Spider-Man e a Amazing, era o que eu lia quando era criança. Junto com os Vingadores aí do Stern, enfim, todo o resto aí que saía naquela época. Os Vingadores, infelizmente, acabaram, né, pra de uma maneira ou outra aí, substituir pela saga do Hulk Vermelho, né, que me deixou um pouco revoltado, né, não sei a que ponto vai a saga do Hulk Vermelho, não sei aí pra onde vai a Panini em relação ao que ela vai lançar, né, porque assim, ela já lança pouco Vingadores perto de outros grupos, principalmente X-Men, que é uma proporção 8-1, assim, do que sai de Vingadores pra X-Men, né? Se entende que deve vender e aí o pessoal tá comprando e... Enfim, os Vingadores tiveram sua época ali na Marvel Deluxe, que tudo girava no Marvel Deluxe em volta dos Vingadores, né? Teve seu momento ali com a dos filmes, com a dos Vingadores do Bendis e tal. Mas eu não sei, porque os filmes, assim, que vão envolver o Quarteto Fantástico e os Vingadores, é lá 2026, 2027, né? Então eu não acredito que... eu acho que o Samir Naliata, ele revelou que vai ter um grande lançamento de Vingadores, mas é aquela história, ele fala no começo do ano, que anuncia julho, que sai em dezembro, já meio que para 2026, então entende-se, eu pelo menos, para mim, deu a entender que vai ser uma definitiva dos Vingadores, né? O que pra mim não me interessa muito, porque eu peguei aquela coleção clássica e já pega ali até a 30 e pouco, 40 e pouco, uma coisa assim, então só pegaria num volume 3 ou 4 pra frente, assim. Que aí eu acho que até quando o Stan Lee sai, eu acho que o Stan Lee sai na 34, se não me engano, aí chegou Roy Thomas. E o que vão fazer com a saga dos X-Men? Porque a saga dos X-Men tá se encaminhando ali pra quando o Claremont sai, acho que já até foi anunciado uma edição aí que ele sai, né, que é a 34, uma coisa assim que tá em pré-venda lá no site da Panini, e aí eu não sei se eles vão alternar com a X-Men, aquela de 91, 92, sei lá, se eles vão lançar uma outra só com a outra revista que passa a ser a principal, eu não sei o que, que eles vão fazer, porque vão fazer que talvez que nem a do Homem-Aranha, lançar três da X-Men, três da Uncanny, e aí fica prosseguindo até quando der. Eu acredito que eles parem quando chegar talvez na primeira série da Panini mensal, que já é no 400, 500, uma coisa assim, já bem no final da Uncanny ali que se encontra. E basicamente isso, né? E talvez conseguir, em alguma promoção maluca, pegar o ônibus aí dos Vingadores do Buzzick, né? Mas se não der, R$500 não tem como. E com a edição que eu tenho, a mensal ali do Poderosos Vingadores lá de 2004, 2005, e tá ótimo pra mim. O que é engraçado é que, assim, a Panini já tá indo pra, eu acho que é a terceira temporada da Saga da Liga da Justiça, né? Eles vão relançar, né? Vai ter um novo número 1, que vai publicar a Liga da Justiça do James Robson, que absolutamente ninguém pediu, que já era ruim naquela época. É impressionante. Pelo que eu vi, não vão publicar Cry for Justice, que seria a minissérie que deu origem a essa Liga da Justiça do Robson. Já tá indo pra terceira temporada e eles ignoraram a Liga do Joe Casey depois que acabou a do Morrison, né? Podia ter embalado ali com a do Wade, que é bem curtinha, e depois a do Joe Casey, que é muito boa. E eles ignoraram. É Joe Casey ou Joe Kelly? Agora eu fiquei. É o Kelly, é o Kelly. É do Kelly, pronto. Que é excelente, é quase tão boa quanto a do Morrison. E eles ignoraram. E eu ainda não me conformo deles não terem publicado, depois que terminou a liguinha, a fase da liguinha, aqueles dois encadernadozinhos com a Liga do Dan Jurgens, que seria da morte do Superman, né? Que aquela época que juntou. Eu nem falei. Pô, isso aí ia vender fácil. Pois é, seriam dois encadernados. Que aí depois aí entra a Liga do Dan Vado, que aí realmente não seria mais assim, por curiosidade, porque isso não saiu direito aqui no Brasil, né? Saiu muito espaçadamente. Eles querem lançar coisa do James Robson, podia relançar o Starman num formato legal, né, cara? A saga do Starman é que isso aí é canal, hein? É, isso aí dava uma boa republicação. Pois é, eu não entendo quais são os critérios. Aí vai lançar a saga do Hulk Vermelho, sendo que o Peter David eles só lançaram em ônibus. Estão lançando agora a saga do Lanterna Verde do Jones, que eu gosto muito, mas assim, teve uma publicação recente. Talvez não fosse, teve uma publicação em capa dura recente, talvez não seria agora. Enquanto isso, alguns materiais que a gente sempre fala aqui, que poderia estar saindo, que é, por exemplo, que é uma coisa que eu adoraria ver, não sei se teria tanto apelo, mas eu adoraria ver publicado aqui no Brasil de maneira decente, o Capitão Marvel do Jerry Ordway, que saiu aqui no comecinho, naquela revista Shazam. Ah, Power of Shazam, né? Power of Shazam, que é muito bacana. Mas isso saiu lá fora? Isso é lá saiu? Fora saiu, saiu, saiu, saiu. Então, eu tô perguntando porque a desculpa deles é sempre essa. Ah, mas não tem material digitalizado. Não saiu toda a fase lá fora. Eles sempre ficam numa muleta pra lançar. Inclusive saiu num formato meio de luxo lá na época. O primeiro volume do Power of Shazam saiu capa dura. Aí no segundo a DC viu que a venda não foi tão grande quanto eles imaginavam, aí já saiu capa cartão. Sacanagem, né? Mas saiu. É remasterizado, digitalizado e tudo mais. Inclusive, Luiz, eu não me recordo agora qual é o título, mas recentemente mandaram no grupo de WhatsApp uma imagem dizendo que algumas capas internas, não lembro de qual título é, não sei se é de Saga dos Vingadores mesmo, qual é outra, dizendo assim, essas capas aqui não estão com a mesma qualidade porque não são material digital. Ou seja, não, eles falam isso na Saga da Linha mesmo, na saga da Linha, que é o universo DC, né? Lendas do universo DC. as últimas histórias, que principalmente ali da Liga Europa, que a gente sabe que teve... Não, eles não reeditam lá nos Estados Unidos por conta do Jones, né? Eles falam que... Eles colocam... essas histórias podem destoar da qualidade das histórias anteriores por não possuírem arquivos remasterizados. Mas publicaram. Não, sim. Marcos, eles publicaram aquele gibido com o Home na CHM do Hulk, que também não tinha sido publicado em outras coleções recentemente lá. Agora tá, vai sair até ônibus do Home lá fora, tudo mais, bonequinho do Home, né? Pelo Marvel Legends. Mas na época não tinha, não. A galera até elogiou a coragem da Panini, né? De publicar Home mesmo sem os direitos da Marvel e talaló. Mas assim, eu acho que me permito aqui lembrar disso, eu acho que eu já comentei num pilha passado. Primeiro, eu concordo com essa questão aí da saga da Liga da Justiça, uma sacanagem pular essa fase do Kelly, que é muito legal. Doug Monk desenhando muito, muito bem ali, e é um gibizinho divertidíssimo. Eu acho que tinha que ter essa saga do Jürgen, sim, porque é histórico, né? Liga da Justiça e Batman, quando a Liga voltou a ser publicada aqui num título próprio e tudo mais. Começo da Queda do Morcego, todo mundo curtia esses gibis. Eu li até soltar o grampo assim, do gibizinho. E tem coisas muito legais ali, além do Jürgen estar desenhando muito ali, a gente tem coisas com aquele arco da Liga Fascista, né? Que a gente, sim, até tem um pilha sobre isso. Isso. Tem muita coisa legal ali que com certeza eu adoraria ver em formato americano. Você estava falando aí do Aranha. Eu cometi a loucura, né? Já confidenciei alguns aqui, cometi a loucura de assinar tanto o Saga do Clone quanto o Saga do Aranha. E não sei nem como é que vai ser, porque a minha assinatura vai acabar aí um número depois que acaba essa primeira temporada aí. Não sei se eles já vão jogar o primeiro da segunda temporada, vou até sondar com eles. Mas chegaram as duas aqui, anteontem aqui em casa, né? Dois dias antes que a gente tá gravando aqui. E eu abri, eu me lembrei de... E parecia que eu tava no colégio ainda, sabe? Assinando Abril ainda. Porque o Saga do Clone é praticamente o que saía na revista do Homem-Aranha. E a Saga do Aranha é o que saía na Teia do Aranha naquela época. Então, é massa, bicho, sabe? É uma fase... São fases bacanas de ler. E como até alguém comentou, né? O Saga do Aranha tá terminando agora essa temporada justamente quando fica bom. E pra mim é padrão ouro, assim, sabe? Ron Fiennes e Tom DeFalco no Aranha, essa fase do uniforme negro, tudo mais. O Web of Spider-Man, que o Luiz falou aí, começa a primeira edição. Homem-Aranha 81 aqui. Essa eu lembro que eu... Acho que eu tenho até hoje esse formatinho da primeira GB do Aranha que eu tenho. A primeira edição de Web of Spider-Man é justamente a edição que o Aranha se livra do simbionte, né? Que ele sobe no... Na torre, é, lá, do sino, né? É a história do sino, né? Essa eu lembro porque eu tirei foto do gibizinho e mandei pro Dan Slott no Twitter, quando ele tava pedindo referência dessa edição, pra fazer uma edição lá que a gente viu depois aí o que é que foi. Eu nem lembro mais o que foi, mas ele colocou uma referência a essa cena lá. Ele até me marcou na época, nem sei se ele tem mais Twitter, eu vou procurar. Se tem a menção lá ao meu tweet. Mas... É isso aí, sim, o que eu ia falar, justamente contra essa questão do Jerry Jones, né, pra quem não lembra aí, condenado por porte de pornografia infantil e tudo mais, e nada dele é digitalizado, não tem nada nos aplicativos aí da DC, e pouquíssimo mesmo, tá, aparece dele, né, o que já tinha sido digitalizado, assim, remasterizado, tem, o que não tem, não vai ter nunca mais. O que é uma pena, eu lamento pelos artistas que deixam também de receber direitos autorais com essas publicações, mas essa é outra conversa. Mas eu acho que a gente merecia uma saga do Lanterna começando de Amanhecer Esmeralda. Sim. Sabe? Porque é M.D. Bright, é o próprio Jared Jones, aquela fase ali que fez até um crossoverzinho com a saga do Flash aí no comecinho, né? Aquele arco da cidade gorila. Aquilo é muito bom, bicho. É muito legal e, pô, agora vai ser bonequinho do Guy Gardner, né, de anel amarelo e tudo, aquela fase toda que leva o Guy a usar o anel amarelo, desencavar lá o cadáver do Sinestro e pegar o anel, sabe, tem muita coisa legal ali naquela época, mas infelizmente acho quase impossível a gente ver isso por aqui. Eu acho a Panini muito conservadora quando escolhe, assim, o começo do que ela vai seguir numa saga, sabe, ela podia arriscar, mas assim, não seria uma coisa tão absurda. Não sei se o setor de venda vetou, se eles nem cogitaram isso, sabe? É lançar isso, porque assim, nos últimos 10 anos, ficou saindo essa fase imensa aí do Geoff Jones em capa dura, e aí já vão lançar de novo em capa cartão, que, quer dizer, vai ser, sei lá, 30 volumes, pra, provavelmente pra sair isso aí tudo, se sair tudo. Não sei, eu acho estranho. Só o fato de na época do se bem que é outra época, tá? A gente tá, era o mesmo tipo de publicação, mas era do outro nome, né? Que é aquela Lendas do Universo DC Titãs. Sim, na fase sim. Seguinte ali do Grummet, né? Que ia sair. É outra coisa que eu não me conformo de não ter saído o Titãs do Wolfman com o Grummet, com toda aquela parte de Titãs Hunt que a gente falou aqui num dos primeiros, talvez tenha sido o primeiro Sete Jagunços publicado, ou se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, que é toda aquela fase dos Gnus, depois com aquela fase das tropas Titãs, o Lorde Caos, nada disso foi republicado, nada disso saiu aqui em formato americano. Aí eles interrompem a publicação do Lendas do Universo DC justamente quando ia começar essa fase e vão publicar, e depois vão publicar a saga dos Novos Titãs do Jones. Que é uma porcaria, né? A desculpa na época foi isso, né? Que não tava digitalizado. Acho que foi isso que eles... O Titãs do Jones, desculpa, tem muita gente que gosta, hein? Eu conheço muita gente Dãozinho é um que gosta. Eu não desgosto. Eu acho... Eu lembro que eu fiquei empolgadíssimo pra ler esse comecinho. Eu acho legal, apesar dele descaracterizar muito o impulso. Muita gente começou, eu acho, que lê ele. Entrou nos gibis lendo ele, eu acho. Eu conheço vários amigos que foi o primeiro gibi que pegou, foi esse aí do Jones aí. Ó, eu acho mais legal o Renegados do Judy Winnick dessa época aí. Sim. Arsenal, aquela Amazona lá. Aquela... É, o Asa Noturna, o Metamorfo que não era o Metamorfo. É, uma equipe bem legal, assim, bem. Sei lá, X-Force, né? Pega, mata e come. E o Asa ali meio que segurando a onda da galera. Pô, tinha uns conceitos bacanas aquilo ali, pena que não foi pra frente. Acho que o Winnick tinha uns títulos bacanas, assim, umas ideias legais pra títulos, mas que não iam pra frente. Aí outra saga legal, Kyle Rayner, né? Pegar ali de Crepúsculo e Esmeralda, já que amanhã Esmeralda não dá. Mas Kyle Rayner ali, aquela fase toda do Romars, com a gente tem primeiro o Darryl Banks, aí tem Paul Pelletier, tem o Scott Eaton também. Só o desenhista bom ali que pegou o personagem, bicho. Pois é, mas vai entender, né, esses critérios da Panini. Vai entender. E Maurício Dantas. Eu vou ficar quieto. Fala aí a sua expectativa. Rapaz, eu quero falar de uma aqui que é óbvia, tá pulando de um lado pro outro na cara da gente. Eu vou falar que é a fase nova do Aranha aí, pelo Joe Kelly. Vocês sabem aí, eu fui grande entusiasta da fase do Zeb Wells. Eu acho que tem momentos bons, mas eu acho que ele se perdeu ali. Outras coisas, aquele Dark Web é uma porcaria. Cagaram mais uma vez o Ben Reilly. Foi muito cheio de altos e baixos. Tem coisas muito legais. Ele avançou por umas direções bacanas, assim, mas não teve constância. O que é uma pena muito grande. Mas eu tô levando muita fé aí. O Joe Kelly tá fazendo aí esse... As Oito Mortes do Aranha, né? Que é um arco que também tem a ver com o Doutor Estranho e tudo mais. Parece até que vai sair filme do Doutor Estranho, porque tem Doutor Estranho e tudo, mas não. E tá bem legal, o Doutor Estranho e Destino, né? Na verdade, é o Doutor Destino que escolhe o Aranha aí pra essa tarefa, mas o Doutor Estranho vai treinar ele também e tudo mais. Doutor Destino já nessa pegada aí de Marco Supremo. E assim, arte do Pepe Larraz, a gente fala dele, acho que desde que ele apareceu na Marvel em Uncanny Avengers, né? Aquela fase ali pós-Rick Remender, eu sei quando fica bom. Ele tava começando ali com o Gary Duggan escrevendo. E já gostava muito dele desde ali, já comentava aqui nos pilhas. E o cara só melhorou. Eu tô gostando. Não gosto, já descobri qual é o meu problema com a arte dele. É o colorista, esse Marty Garcia, sei lá. Ele... Tudo tem que ter muita luz, muito brilho, e ele cai naquela cagada de fazer cada quadradinho da teia ali do uniforme do Aranha como se fosse um azulejo, né? Que um brilho diferente para cada negócio. Aquilo é horroroso. O Besley, o Márcio Meniz, estava pelo menos fazendo uma coisa mais... Uma pegada mais legal, assim, na colorização. Mas a arte do Larraz é sensacional, bicho. Ele é muito dinâmico, ele casa bem com o Aranha. Tem uma página, uma capa dupla já dele aí, né? Veiculando, já saiu umas páginas, ele mesmo já vai ter edição com o Romitinha desenhando também? Pois é, eu acho que vão manter aquele esquema, né, de um arco com cada desenhista e não deixam... Eu acho legal isso, fico com pena, só que não deixa um home tia se aposentar, né? O Bagley que se aposentou de vez, ele avisou aí, só vai fazer capa agora e pinar, mas um ano até mais ou menos, os principais desenhistas do Aranha é um Romitinha e o Bagley, parecendo anos 90, né? É. Não parece que 40 anos passaram, porque infelizmente só esses caras que aguentam até hoje o pique de mensal mesmo. Agora, eu tô levando fé nessa fase aí, como eu falei, o Kelly já fez essas edições aí, eu pensei que tem uma escritora que assumiu agora também aí depois, mas pelo visto o Gandela vai ser bem curtinho mesmo, só pra tapar esse buraco aí da entrada de vez do Kelly. Mas tá bem legal. Da primeira edição já foi bacana, assim. Pega bem o Aranha, já escreveu outras coisas também do Aranha. Eu gosto muito. O Kelly tem uma pegada boa de misturar ação e aventura e comédia e tudo mais. Sem deixar cair a peteca. Tô levando muita fé nessa fase aí. Eu tô tentando ler a fase do Zeb Wells, que eu já falei aqui, que eu comecei a ler, mas ainda tô ali, acho que eu tô na edição 16, por aí. Tô bem no comecinho, tá, é muita coisa pra ler, então, é igual o Luiz falou, não tô dando conta nem da minha pilha de gibis, quanto mais pegando essas edições mais antigas, ou pegando essas edições americanas, aí é que eu não dou conta mesmo. Mas o Joe Kelly passou um tempão afastado e agora parece que ele tá voltando, né? Que ele só tava ganhando. É ele que ganha dinheiro com o Ben 10 ou era aquele outro personagem? Eu sempre confundo. O Ben 10? Quem, não foi ele que criou ou é o Joe Casey? É o Joe Casey, que é do Man of Action, que é o coletivo lá que faz o Ben 10 e outras coisas. Pronto, tá vendo? Eu confundo o Joe Casey com o Joe Kelly, não é só no, em quem escreve o quê. Mas o Joe Kelly tava assim, pelo menos eu nunca mais tinha visto nada dele, tava um pouco afastado, mas agora ele voltou com tudo, né? Tá voltando agora no Aranha. Espero que realmente espero que seja uma coisa bacana. Ó, quem é Man of Action, esse coletivo aí, né? Tem vários artistas aí. Não, tem o Joe Kelly também, viu, Marcos? Você não tá tudo errado, não. É o Steven T. Siegel, né? Aquele que dividiu lá com o Kelly, os X-Men naquela época que foi abortado. Tem o Kelly, o Casey e o ex-desenhista aqui, né? Duncan Rolou, Roleal, que é péssimo. Eu sempre achei ele uma porcaria. E ele reapareceu aí dando umas declarações, né? Sem desenho nenhum ligado, só falando mesmo, que é melhor do que ele desenhando. Falando sobre o Ben 10, então esse nome surgiu assim das cinzas, me deu os dois reverter, assim, inclusive, fiquei com medo de ele desenhar alguma coisa, mas não desenhou, não. E tomara que ele não volte também, que o Joe Casey não chame ele para desenhar X-Men. Mas para quem não sabe, Man of Action escreveu coisas além de Ben 10, tem o Mutante Rex, o Ultimate Homem-Aranha, né, que substituiu ali o espetáculo Spider-Man, o que é ruim, né, e o Avengers Assemble, que também é um desenho bem ruim. Mas no geral eles têm muitas coisas legais aí. Não os considerem só por esses dois últimos. Né? Bom, antes de eu falar de alguma expectativa minha, eu quero falar um pouquinho mais dessas duas outras expectativas que a gente não comentou do Igor, né? Principalmente de Absolute DC. Eu também tô esperando para ver o que vai ser desse. Até onde que a DC vai levar isso, né? Porque. Meio que eles já anunciaram que vai ter esse desde o início eles já anunciaram que vai ter esse confronto do universo Absolute com o universo DC normal, né? Então, os primeiros arcos de histórias dos três primeiros títulos estão acabando. Salvo engano, vão ser são em cinco partes, né? E saiu a quatro partes de todos eles, né? Na semana que a gente tá gravando saiu Absolute Superman 4, que eu ainda não li, e já tá começando eles já estão fechando esse primeiro arco, né? Salvo engano, vai fechar todos na edição 5. E aí tem esses outros títulos que vão sair, como o Igor falou. E assim, eu tô na expectativa de se eles vão prolongar isso por mais tempo, se vai ser só até ter esse encontro com o universo desse regular, se mesmo depois que tiver esse encontro, vão continuar as histórias, porque assim, apesar da gente ter falado, da gente ter destacado nos melhores do ano a edição da Mulher Maravilha, mas a verdade é que assim, tanto Mulher Maravilha como Batman estão bem acima da média, talvez só a Superman que ainda não tenha decolado de vez, mas aí eu acho que é muito mais por conta do Jason Aaron do que qualquer outra coisa. Mas tô também na expectativa de saber o que a DC vai fazer com esse selo. Inclusive, o gibi que conecta os universos, eu acho, tenho quase certeza que vai ser o Novos Deuses do Hanvi, que saiu a primeira edição em dezembro. Muito boa a primeira edição, que ele lida diretamente com a morte do Darkseid, assim, na primeira edição, né? Tem uns lances da profecia do Metron lá e tudo mais. E eu tenho quase certeza que esse gibi aí do Hanvi, ele vai conectar os universos aí, pela toada que começou aí. Então é mais uma expectativa esse Novos Deuses aí do Hanvi com o Ivan Kegel desenhando, que tá muito bom o desenho também. E em relação ao retorno da Vertigo, parece que é meio outro rebrand, né? Porque acabaram com a Vertigo, aí fizeram o Black Label, que na verdade ficou basicamente um título do... um selo do Batman. Uma outra revista que não tinha nada a ver com o Batman, mas a grande maioria do que saiu era ligado com o Batman. E agora vão voltar com o Vertigo, que, assim, a gente não sabe exatamente como que vai ser. Talvez o último título realmente bom da Vertigo tenha sido justamente o Scalpo do Jason Aaron. Não sei se vocês concordam comigo, mas depois de Scalpo eu não lembro de nada que minimamente memorável da Vertigo. Aí foi quando eles terminaram com o título e vieram com o Black Label. Mas realmente não lembro de nada assim mais que digno de nota da Vertigo. Eu não tô levando muita fé nessa Vertigo nova, não, como eu falei, acho que tem esse fator game aí que pode prejudicar o nome em si, né? Talvez até a DC tire aí o pé do acelerador com o selo por conta disso. Como tá todo mundo tirando a Marvel, né? Lemos hoje aí que a Marvel cancelou o Dark Age do Miracleman. O Buckingham já tava desenhando, ou escrevendo o gibi, pra vocês terem uma ideia. Então, não sei até que ponto a gente pode esperar aí muita coisa desse selo, não. Agora, eu concordo aí e tô gostando também do que li aí. Não li a segunda ainda, mas li a primeira, Novos Deuses. E tá bacana. Eu tenho um amigo até reclamou que, tudo o Hanvi vai colocar deuses indianos e não sei o que, não sei o que lá. Pô, bicho, é a cultura do cara, sabe? Ele escreve bem isso e eu acho que é uma visão que vale a pena se ter também, sabe? Se é pra trazer coisa nova pro gibi, não vai botar mais um Odin, mais um Zeus e tudo mais. Bota um negocinho diferente, né? Um saborzinho diferente aí. E nesse ponto eu acho que o Hanvi acerta em trazer esses elementos de cultura indiana, enfim, que acabam mexendo um pouquinho na coisa, né? Tô curtindo isso aí. E a arte é linda mesmo, realmente. Eu acho que até... covardia, viu, Igor? Porque na primeira edição logo você tem umas 3 ou 4 páginas do Fornés, né? Do Jorge Fornés. E depois vem o Kegel. Porra, e aquele espaço que ele desenha ali, aquela muralha da fonte. Puta merda, é difícil você fazer a página, desenhar a página seguinte a essa do Fornés. Como é que o cara faz uma muralha no meio do espaço ser um negócio bonito de ver, cara? É muito Não, sensacional aquilo ali. É gibi que você abre a página dupla, assim, parece que você tá numa tela de cinema, né? Você chega a botar o pescoço pra trás, assim, pra contemplar melhor. Bom, eu vou falar de uma expectativa que, assim, que eu quero ver até onde vai esse tipo de título. Recentemente foi anunciado um gibi do Capitão Planeta. E eu vou só confirmar que eu devia ter feito isso antes, mas não fiz. Eu tenho quase certeza que esse gibi também é pela Dynamite. É isso, Maurício? Você sabe? Dynamite mesmo. A Dynamite tá fazendo meio que um universo, um cartoon verso, né? Porque ela lançou o Thundercats, que a gente já falou aqui. Ela lançou o Space Ghost, que a gente também falou aqui. Foi anunciado, não sei se já saiu, um do Silverhawks, que era um outro parecido com o Thundercats. Pô, sacanagem, coitado de Silverhawks, é sempre essa peixe. e anunciou agora Capitão Planeta. E assim, eu tô achando bem bacana isso. Eu sei que já tá saindo há algum tempo um título do dos Mestres do Universo, mas não é pela Dynamite. Mas assim, eu quero ver até onde vai e o que mais que tem pra poder ela pegar pra lançar. Mas esse Cartoon Verso tá. Eu tô achando bem bacana. Eu lembro que quando eles começaram a publicar os Thundercats, eles anunciaram que iam fazer muita coisa, assim, ia ter muito gibi derivado, já teve uma minissérie da Chitara, até agora eu não sei se saiu mais alguma coisa, eu acho que não, mas eu gostei muito do gibi do Thundercats. O comecinho que eu li do Space Ghost, que até foi por indicação sua, Maurício, eu também li, também achei bacana, já é uma terceira ou quarta tentativa de sair um gibi do Space Ghost, né, todos os outros saíram pela DC, né, teve aquele lá do Ariel Olivetti desenhando e tal, com as capas do Alex Ross, e eu tô bem, assim, eu tô achando bem inusitado e tô achando bem divertido essa leva de gibis baseados em desenhos que a gente via ali na nossa tenra infância, e eu tô com uma expectativa interessante do que mais que eles vão lançar, né, porque o que mais que eles poderiam lançar, já, assim, de coisa de um desenho ou de alguma coisa que saia ali. Brave Star. Centurions. Lembra de Centurions? Brave Star com aquele cavalo que fica em pé e tá no escopeta. Cavalo de fogo aí, ó, pra quem gosta. Cavalo de fogo, pô. Olha aí, Centurions. Centurions, o Maurício... Nossa, porque era coisa pra bonequinho de verdade. Você não tava armado no bonequinho. Centurions é aquele do que os caras são meio inseto, não, né? Não, Centurions Centurions era aquele que os caras gritavam assim, força extrema, e vinha as partes das armaduras e grudava uniforme dele. Eu tô na expectativa de saber o que mais vai sair. Vai sair esse gibi do Capitão Planeta. E eu vou ler, e certamente a gente vai falar aqui num Pilha Futuro quando esse gibi sair. Esse escritor aí, o David P. Pose, ele fez um gibi uns anos atrás que eu gostei, que é aquele Vingadores Selvagem, que tinha o Conan. Não é nada demais assim o gibi, né? Mas é divertido. Tinha o Conan, tinha o Anti-Venom, tinha o Deadlock, tinha aquele Hulk misturado com Wolverine, era era uma farofa. Errado. Não tinha como dar certo ali, mas eu gostei daquilo ali. Era divertido demais. Foi o primeiro volume, o primeiro arco foi meio que o arco de despedida do Deodato na Marvel, né? Perguntaram pro Deodato o que ele queria desenhar, ele falou que queria desenhar o Conan, aí deram o título dos Vingadores Selvagens pra ele. Mas o David P. Pose, ele fez também a última minissérie do Justiceiro, que é o personagem que não é o Frank Castle, né? Que é aquele agente da SHIELD. A gente falou aqui do começo dessa minissérie também. Ele fez É muito bacana, é muito bacana. O P. Pose tem coisas legais mesmo, e... E eu tô levando fé aí nesse Capitão Planeta. Tem capas alternativas do Jay Lee, bicho. Mas Capitão Planeta desenhado pelo Jay Lee é um negócio realmente que, se me dissessem 10 anos atrás que isso ia acontecer, eu ia mandar a pessoa pra ele fumar. Uma coisa que eu nunca entendi é por que não fizeram no mundo atual, né, de desastre ecológico, um filme do Capitão Planeta. Eu nunca entendi por que não investiram nisso. Não sei se pra onde tá a franquia, porque assim, se tá virando quadrinho, tá vivo, alguém tá vendendo direito aí. Mas pra Hollywood não conseguiram, acho estranho. Só tem aquele cara, o ator que fez o Máquina de Combate, fazendo uma paródia ali, né, ele de Capitão Planeta. A coisa de live action que teve foi ele fazer. É tão ruim que é bom aquilo ali, inclusive. O David P. Pose fez também aquela minissérie do Radical, ou eu tô ficando maluco, Maurício? Tô confundindo. Tá ficando maluco. Ah, então, normal. Mas, a Dynamite, eu acho que tá querendo mesmo ver a editora do Bom Dia e Companhia, sabe? Chamar o Yuji pra ser editor e tudo mais, porque eles estão apostando mesmo nisso. Existe uma outra editora, quer dizer, não é bem uma editora, é uma companhia, é na Sally Company, e eles estão lançando uns bonecos de umas franquias também aí dos anos 80. Essa dos insetos que o Igor lembrou aí é Sectors. Que é uns bichos meio insetoides, assim, cada um vinha com uma baiatinha, né? Ele jogou com a barata, com escorpião, com aranha. Eu tinha, minha mãe odiava aquilo. Eu tinha que esconder dela pra não jogar fora, eu tinha dois. Eu gostava desse desenho, li pouquíssimo, mas eu lembro que eu curtia muito passar no SBT, na hora do almoço. E essa Nacelle Company tá lançando uns bonecos, né? E resolveu fazer, como nos anos 80, e lançar chibizinhos para promover também esses bonecos, né? Ele lançar um que foi muito elogiado, assim, não pela grande mídia, mas nos cantos mais sombrios da internet, que eu frequento, que é o de Esquadrão Marte, lembra? Os motoqueiros de Marte? Sim! Só que, infelizmente, só os recontos mais sombrios mesmo gostaram desse gibizinho. Porque eu só achei o scan da edição 1. Eu nunca falei isso aí, cara. Eu sou o maior fãzão de Esquadrão Marte. Esquadrão Marte era mais um das cópias de Tartaruga Ninja, né? Pô, eu gostava muito do desenho. Tinha um jogo pra Super Nintendo que era maravilhoso. Cara, aquele jogo era maravilhoso. Eu lembro que tinha fila pra jogar esse jogo numa locadora que tinha lá perto de casa. Era tipo Rock'n'Roll Race, só que melhor, assim. E tem também do Sectals. Já saíram 3 ou 4 edições. E essas, pelo menos, segundo informações do correspondente Reginaldo Ilma, tem pelo menos 3 edições aí já disponíveis digitalmente. Nunca vai sair mesmo aqui. Então, vamos até. Eu gostei muito da primeira edição de Esquadrão Marte. Pena que não apareceu mais nenhuma. Mas tá valendo a pena. Vão atrás aí que o gibizinho é legal. E os bonecos eu tô de olho também. Deixa sair algum review aí que eu comento alguma coisa. Não, vocês falaram de Tartaruga Ninja. Vai sair a série nova do Jason Aaron. Sim, eu queria falar disso também. A gente só tá falando de Jason Aaron aqui, né? Metendo pau, mas não consegue... O cara tá fazendo tudo, ele tá... Entrou num ano super produtivo aí. Essa Tartaruga Ninja dele aí, a IDW, fez uma continuidade bem, bem longa aí, né? Essa Tartaruga Ninja, muito boa, realmente. Eu já recomendei algumas vezes. Aqui a Panini fez o favor de lançar só o comecinho. Mas agora a Pipoca e Nanquim vai lançar, né? Ah, é verdade, porque a gente vai lançar essa continuidade da IDW. Uhum. É bacana, recomendo muito. Tem brasileiro desenhando, tem escritor bom, tem o Kevin Eastman consultando ali, escrevendo uma boa parte do gibi. Até onde eu li, não cai a qualidade em momento nenhum. O Santo Louco, né, que é o brasileiro que desenha, ele fez a carreira dele internacional com a Ninja, né? Fez designs muito bonitos, inclusive, assim, capas maravilhosas. Eu tenho vontade de ter isso aí, mas infelizmente tá caro. E a Pipoca aqui não vai sair mais barato do que tá importado, não. É verdade. Agora eu quero ler aí esse reboot, vou pular aí, até porque é reboot mesmo, né? Não vai fazer diferença nenhuma, vou pular pra seguir aí, porque tem desenhistas bons, tem o Juan Ferreira, que tá desenhando aí esse comecinho, e os 4, 5 primeiras edições foram com artistas diferentes, mostrando onde tá cada tartaruga, não sei o que, estão separados, e aí agora entra a fase do Aaron. Acho que é nessa edição de agora, de janeiro. Saiu agora em janeiro aí. Era até uma coisa que acontecia na coleção clássica, né, das tartarugas, que tinha algumas, eles fizeram, né, algumas minisséries que era focada em cada uma das tartarugas, e depois na série principal saía eles juntos, né? Então meio que resgataram esse formato, entre aspas, nessa. Essas minis originais são muito legais, bicho. Tem coisa, sim, tipo o Rafael contando Jack Kirby. Sabe? Tem muita coisa divertida mesmo. Inclusive tem até bonequinho do Jack Kirby nessa coleção aí agora por conta dessa mini. E vai aí pra mais uma rodada de expectativas, Igor. Eu antecipei já o Novos Deuses do Ram V, né? Que eu li a primeira edição, achei muito boa. Fiquei bem empolgado com o que tá rolando. Tartaruga Ninja também, que eu já ia falar do Jason Aaron. Tinha um gibi aqui também, cara, daquele cara que fez o Far Sector, Jamal Campbell. Ele vai fazer uma minissérie da Zatanna, e eu sempre leio as paradas que ele faz, assim, gostei da parte que ele fez do Super-Homem, gosto muito do Far Sector e tal, e tá com uma minissérie em 6 edições da Zatanna pra lançar aí, além do Star Wars Legacy of Vader, né, do Soul, né, que vai pegar aquele períodozinho ali do Star Wars antes de de aparecer o Kylo Ren e faz a conexão do Kylo Ren com o Vader, assim, que é um período meio obscuro, assim, acho que vai dar uma focada nisso aí. Acho que a parte Star Wars da Marvel fica meio muito nicho, assim, pra quem ainda acompanha, mas... É... O Charlie Soule parece que achou o lugarzinho dele, né? É, ele tá ali ganhando contra-cheque dele, mas também não tá fazendo um negócio muito ruim, não. Tem uma outra coisa que eu gosto também que vai sair, que é uma série derivada do Invincible, que é o Battle Beast, que é aquele bichão lá do Invincible, que é tipo um leão branco. Parece o Lion Man. Sim. Branco. Porra, e é o Kirkman com o Ryan Otley desenhando, cara. E, pô, era sempre um antagonista do Invencível que eu gosto pra caramba, assim. Ele é tipo... É uma versão meio fanfarrona do Thor, assim, só que mais brutamonte, né? E aí a série vai ser só sobre ele, assim, com o Kirkman e o Otley. O Kirkman, ele faz o que ele quer atualmente, né? Depois que ele pegou, refez o negócio lá do G.I. Joe lá e do Energon Universe, ele faz o que quer agora. Mas eu achei legal chamar o Otley pra fazer o desenho, porque ele é o criador, né, do personagem. É um personagem legal que aparece de vez em quando no gibi do Invencível, no desenho também. Ele fez maior sucesso no desenho também, na série animada, né? Então é uma coisa que pra gente ficar de olho aí também. Fala aí, tem mais alguma expectativa pro ano que vem, Luiz? Pro ano que vem não, pra esse ano, né? Então, eu queria entrar no nicho aí de mangás, que o pessoal ainda não comentou muito nesse episódio. Eu tô numa... Voltei a ler o One Piece, acho que no melhores do ano passado, né, que eu gravei, eu tava falando que tava lendo One Piece, né? Estranhamente, em 2024, eu não li nada do One Piece. Agora, assim, antes de você continuar, eu só espero que a sua expectativa não seja que finalmente acabe o One Piece esse ano, porque aí eu acho que você vai se frustrar. Não, calma. O que acontece? Eu tô ainda, agora que muitos consideram que é o que pega pra não parar mais, que é Enies Lobby. Se vocês aí conhecem o arco, quem tá ouvindo com certeza. Que aí daqui para frente melhora a qualidade. Não sei o que aconteceu lá em 2006, sei lá quando é que o Oda escreveu isso. Só que assim, a Panini, ela tá lançando 3 em 1, é a versão que eu tô comprando. Só que chega na 34, a 34 é meio que o que saiu lá fora. Então o que eu pensei? Ela não tinha botado a pré-venda do 34 no site. Então eu corri atrás do 100 pra frente, só que já tá meio esgotado, já faz um ano e meio isso. Então eu tô ao mesmo tempo lendo, eu ainda tô no 14 desse 3 em 1, que seria o 42, né, 40, 41, 42. Tô lendo, assim, vigorosamente, sei lá, devo ter lido 5 desse, lá fora eles chamam de ônibus, né, lá no Estados Unidos, a edição da Visa chama ônibus. Eu já li, sei lá, 5 no último mês, assim, nem que eu lesse, pra você ver quão longo esse troço é. Se eu só lesse isso e lesse, sei lá, um por semana, levaria ainda meses até alcançar o que tá saindo na edição normal, né, que é o 108, 109, sei lá. Enfim, eu vou tentar, como objetivo desse ano, me igualar e poder pegar os capítulos em scan lá no Telegram do que tá saindo semanalmente, né? Mas isso aí deve ser lá pra setembro, outubro. Mas o projeto, assim, de leitura grande do ano seria esse. Não sei se daria pra conseguir ler o Berserk, eu tô há anos tentando, enrolando pra ler Monster, essas coisas antigas. Mas assim, do que tá prometendo sair esse ano, eu cheguei até a anotar aqui, finalmente parece que vão lançar o 20th Century Boys, que é uma coisa que me interessa comprar, e agora parece que finalmente desatrasou. Parece que vai, que eu vi uma publicação, acho que foi ontem ou foi hoje, no Instagram da Panini, que a capa foi aprovada do primeiro volume. Eu não entendi qual o rolo que deu, não sei, morreu, não. Entrou de férias, foi demitido, o cara lá com o contato da Panini lá com o pessoal, que aí teve que começar tudo de novo com outra pessoa, não sei, porque o japonês é muito chato pra aprovação, Photoshop. Né, mas pô. Luiz, apagar é o Photoshop do computador lá da Panini, pô, foi isso. Botaram a capa de Spy vs Family na capa de... Se bem que se fosse isso, tinha sido aprovado, né, tinha passado. Não, eu acho curioso esse level aí de aprovação de capa, né? Por quê? Lembra de Akira? Akira foi essa merda também aí, sim, né? Que não aprovava, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí, 3 ou 6 meses depois que anunciou aqui que ia sair Akira, a França anunciou que ia lançar uma coleção nova também. E, tipo, 2 meses depois, a da França já tava na banca. E a daqui saiu muito depois também. Ficou nessa de vai, não vai. Aquele outro. Qual é aquele mangá que a gente vive dizendo que é uma merda, Marcos? É o. Qual deles? Hits, né? Ghost in the Shell. Ghost Sim. in the Shell. Que o primeiro é bom, inclusive, mas depois cai muito. O Ghost in the Shell foi a mesma paisepada de não apelar capa, que não sei o que, não sei o que lá. Não sei qual é a dificuldade. Não, mas Sailor Moon. Sailor Moon eu até parece entendo que você quer. No Brasil, né? a Naoko lá, a autora é doida mesmo. Aí ela é perfeccionista demais com as coisas lá, mas. Mas não, se bem que falam. Mas falam que essas negociações com as editoras japonesas e com os mangakas é bem complicado mesmo. Eles não querem aprovar nada, tanto é que todo podcast que eu escuto, ou toda coisa que eu vejo falando sobre o que saiu na época de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, que foram os primeiros mangás publicados aqui no Brasil no formato da esquerda para da direita para a esquerda, né, no formato original, se fosse hoje não saía daquele jeito, porque tinha sessão de carta. Tinha algum. Era publicado meio tankobon, né? Era meio encadernado naquela época. E dizem que hoje não saía, porque saiu daquele jeito meio que por sorte, que hoje em dia não saía daquele jeito mais, não. Mas eu só acho curioso a falta de profissionalismo, porque isso só acontece aqui. Sai nos Estados Unidos, sai na Itália, sai na Espanha, e não sai aqui. Impressionante, sabe? Não sei qual é a dificuldade que eles têm. De lançar. Só não sai do México, porque no México quem faz é a Panini Brasil. É a Panini Brasil, é. Mas de resto sai tudo. Tem uma outra aí também que tá atrasada, que é Claymore. Eu não. Nem sei se vou comprar mais, agora já desisti de pegar Sailor Moon, desisti de pegar Astro Boy. Que tá muito caro, sabe? Eu não, o mangá tá caro. Tem coisa cara que a gente já lembra, de One Piece, entendeu? Não, mas eu não tô lendo. Eu comprei o Ashita no Joy e até hoje eu não li aquilo, o número 1. Que bom, agora pelo menos eu tenho um senso de ridículo de só comprar o 1. Não, mas peraí. O Battle Royale do Pipoca Nanguinho só comprei o 1. Ashita no Joy. Pode falar? Ashita no Joy é de que editor? É New Pop? É New Pop. Pô, Luiz, aí você tá abalando a nossa amizade, né? Porque. New Pop é demais, bicho. Ou conhecida como New Poop. New Poop, é. P.O.P. e outra que eu tô pra comprar também, mas aí me assustou o preço e a forma como foi lançado. Na pandemia, que eu, enfim, tava com dinheiro pra comprar na época, não lançava tudo. Eu lançava de 5 em 5 Naruto, de 5 em 5 do Berserk, eu ia comprando. Mas hoje eles lançaram uma caixa do Gantz, acho que é 18 edições de uma vez, 500 e poucos reais. Pô, tem que ser uma promoção daquela muito boa, com um monte de cupom de desconto, dia 4x3 da Panini, tem que ser aquele dia santo que seja quase 50% de desconto pra eu embarcar numa dessa. Mas assim, me interessa comprar o Gantz, que eu gostei muito do... Inclusive foi indicação do Marcos aí, se eu não me engano, né? Foi aquele gigante? Gigante, era o que eu ia falar. O Gantz era do mesmo autor do gigante. Tem uma outra também que ele lançou, que agora eu não tô lembrando. Ele tem três mangás, não é isso? É um outro gigante e o Gantz. Eu não tô lembrando o terceiro. Eu me confundi aí. É aquele do velhinho que virou um robô. Eu esqueci o nome agora. Ah, Inuyashiki. Inuyashiki, isso mesmo. Esse eu também gostei, mas não... Acabou que foi a primeira leva que começou a sair um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu só li, sei lá, até 5, uma coisa assim. E... É isso que eu tô falando do que tá pra ser lançado, né? Mas, assim, do que tá atrasado, tem esse Battle Royale, que ainda não sei nem se vou gostar. Tem o show aqui, é da Devir, que é a história do Japão. Ganhou Eisner, ganhou prêmio pra caralho lá fora, mas, assim, não vi ninguém falando nada. Não vi a Comic Shop lá, que costuma trazer um volume ou outro de coisa assim, dessas editoras, assim, não tão badaladas quanto a Panini, né? Não trouxeram, eu fiquei assim, daqui a pouco... Esgoto um, eu não comprei ainda, né? Do que eu notei aqui também, Dororo parece que a New Pop vai reimprimir. Não sei se quando, porque acho que nem divulgou ainda, só falou em alguma live aí que ela saiu, não falou. Sala de Aula Deriva da Devir, também é um clássico aí do horror, né? E até onde eu tinha notado, eles iam lançar o último mangá aí que falta do Jujutsu, que é o Rasputin. Vamos ver se sai, a JPC. E Dragon Quest. Aí eu queria pelo menos comprar o número 1 pra ver se eu ia prosseguir ou não. Sair dos mangás, né? Dragon Quest tem a mão do Toriyama, né? É, ele faz o character design só. Dragon Quest, pra quem não lembra, é Aventura de Dai, o Pequeno Guerreiro. Que aqui, Fly, né? Que aqui foi conhecido como Fly, que tem uma das melhores músicas de abertura de anime de todos os tempos. Quem é que não gosta mesmo? Joel Moraes. Errado, mais uma vez. Mais uma vez errado, é. Eu conheci o Dragon Quest pelo jogo de videogame, inclusive. É um jogo. Né, começou como um jogo. Não sei se ainda tá, mas tava até um tempo o anime quase todo na Netflix, né? Bem legal a versão nova. A antiga não terminou a história, mas a nova é bem fiel à antiga, ao mangá. E termina, chega até o final, então recomendo aí. Você se sente de novo vendo o SBT sábado de manhã. E de mangá, bem lembrado, Luiz, eu descobri hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui, por conta de uma propaganda da Panini no Instagram, que a Panini vai lançar Billy Bat do Naoki Urasawa também, mesmo aí de Monster, de 20th Century Boys. Eu tava de olho há muito tempo aí nessa coleção definitiva 20th Century e pretendia fazer, mas com esses preços aí, tá complicado. O problema do Billy Bat é exatamente esse. A Panini vai lançar, salvo engano, por quase R$100 cada volume. Cara, os 10 volumes, a assinatura tem um valor total lá, não sei o que, se for no site da Panini, Marcos vai botar aí esse link, né? É só porque eu falei agora. O valor total dá quase 800 pau, bicho. São 10 edições. E deve estar com desconto, por isso que eu digo, salvo engano... O volume, o preço de capa desse volume é R$99. Sério? Salvo engano, eu posso estar errado aqui, mas é uma experiência da Panini para ver se o que que eles podiam lançar com o maior preço, assim, o que que eles podiam lançar que fosse vender com esse preço mais alto. Aí pra ver se pega o otário. Não tá, é foda, né? Às vezes a gente até quer ser otário, mas a vida vem e dá um tapa na cara, a gente acorda pra vida. Mas vai ter muito otário aí. Tem otário ouvindo esse podcast e vai comprar? Tem limite. A grande problemática pra mim de mangá. Só rapidinho, Luiz, só pra poder que aqui a gente fala e diz aqui na hora. O volume 1 do Billy Bat no site da Panini está por R$95,90. Meu Deus do céu. Foda, né? Aqui, eu não sei se... Não, deixa eu ver aqui a quantidade. 408 páginas, então é um... É aquele big... É aquele formato, né? É duas páginas, 2 em 1, mas R$95,90. Jesus do céu. Mas então, a grande problemática de mangá pra mim é que eu não tenho problema de ler em scanon. Basicamente todo o conhecimento de quadrinho europeu, enfim, tudo que não saía no Brasil, assim, do mais conhecido, eu conheci bem antes de existência de Comic Zone, Pipoca Nanquim, esses blogs aí de pirata. Mas, assim, scan de mangá é muito ruim a tradução, muito ruim o tratamento, às vezes falta folha, tu baixa o negócio em CBR completinho... É fora da ordem as folhas, falta coisa que eles não traduzem, coisa que eles traduzem com gíria, que não dá pra entender nada. Isso aí eu tenho que comprar o oficial mesmo, infelizmente. Só que assim, sei lá, não sei se agora eu tô, nos últimos, sei lá, 3 anos, tô comprando mais mangá, eu tô achando, sei lá, parece que tá mais caro do que o quadrinho normal de Marvel e DC, não sei, salgaram demais, sabe? Assim, não sei se o preço... porque tem muita coisa que eles negociam não com o Japão, mas numa representante francesa, talvez é em euro que eles negociam, por isso que é mais caro, não sei, mas assim, tá proibitivo o negócio. É verdade. Tem mais alguma expectativa aí, Maurício? Ou a sua, você falou de você falou das Tartarugas Ninja do Jason Aaron, já entra nessas expectativas, você tem mais alguma coisa pra falar? Não, minha expectativa é ganhar na Mega Sena, né? Comprar uns mangás. Você tá jogando? Pois é, né? Ainda não. Aí fica difícil de ganhar, né? Aí. Sem jogar, eu não ganho. Vou jogar. O negócio é que ou eu jogo ou eu compro gibi. O problema é que daqui a pouco, pra você comprar gibi, você vai ter que ter ganho na Mega Sena, porque o negócio tá feio, né? É, tá. É a cobra mordendo o próprio rabo. Tá difícil, bicho. Ah, eu acho que a minha última expectativa aqui é a Panini parar de errar nos quadrinhos. E eu sei que eu estou sendo muito otimista. A gente está na semana que foi divulgado que o ônibus do Namor do John Byrne, depois de um monte de atraso, um gibi de seus R$400, veio na sobrecapa as capas do X-Men, do Classic X-Men, que também saiu um ônibus, e veja só, não tem as capas no na sobrecapa do X-Men Origins. Ou seja, a Panini está fazendo venda casada, você tem que comprar o ônibus do Namor para poder ter as capas do ônibus do Classic X-Men. E aí, cara, 25 anos de publicação da Marvel no Brasil, né, ou quase isso. Mais de 20 anos de publicação de Marvel no Brasil e tendo esse tipo de erro é uma coisa assim que é inadmissível. É, o erro é publicar ônibus. Isso que é o erro. também. É. Isso é o erro. Porque se eles publicassem o Namor num formatinho maneiro, com a capa cartão e papel legal, todo mundo ia comprar, porque é um gibi legal, todo mundo gosta dessa fase do Byrne. Quem não ouviu falar, leia, porque é bom, é legal, junto com o Quarteto Fantástico. Eu acho que o que eu mais gosto da Marvel dele é isso aí. E todo mundo ia gostar. Agora fica arrumando de lançar ônibus, aí dá nisso aí, ó. O pior é que, assim, isso é um trem que já foi. Não, eu já desisti, porque não tem jeito, tá? É, eles apostaram lá atrás no formato e o pessoal gostou, né? E assim, você acaba vendendo menos para ter o mesmo retorno financeiro. Então, enquanto visão de empresa, eles não estão preocupados em democratizar a leitura, eles estão preocupados em vender e ter o retorno deles. Então, é mais fácil você vender um para ganhar 20 do que vender 20 para ganhar os mesmos 20. Então, esse bonde para mim já foi, não tem mais jeito. Uma coisa que eu sempre falei aqui, eu não sou totalmente contra a publicação de ônibus. É uma coisa que eu sempre falei aqui. O que eu acho errado é você só ter determinado gibi em ônibus, porque eles pegam as edições americanas, né, para fazer os ônibus, mas quando saiu um ônibus do Hulk do Peter David, já tinha saído encadernado em capa cartão, já tinha saído encadernado em capa dura. E aí eles lançam o ônibus. Então eu não vejo problema disso, de você lançar o ônibus para quem quer, para quem prefere que pegar toda aquela fase de publicação de uma vez, porque se a gente colocar na ponta do lápis em relação a financeiro, realmente sai mais barato você comprar um ônibus. Só que uma coisa é você desembolsar R$400 de uma vez para vir com erro, e outra coisa é você desembolsar lá R$40, R$40, R$50 em cada gibi, que no final vai sair mais caro que o ônibus, mas, sei lá, a probabilidade de erro é um pouco menor, porque você vai diluir mais esse erro. Só que você não dá opção de escolha para... Eu não estou falando como... só como colecionador, estou falando como consumidor. Você não dá uma opção de escolha para o consumidor. E aí, vamos supor, o Monstro do Pântano do Alan Moore, ele já saiu em capa mole ali, encadernado capa mole com papel jornal, já saiu com papel LWC, tá saindo agora, ou saiu essas edições deluxe. Lançasse um ônibus desse material, porque agora, desde que essas mais antigas que foram lançadas fossem reeditadas também, ou que pelo menos já tivesse saído, que aí quem não quiser corre atrás no sebo, porque acaba que quando lança uma edição dessa de luxo, às vezes essas edições anteriores você acaba achando em Mercado Livre da vida, num preço mais acessível, ou em sebo você acaba achando. O problema é quando eles só lançam naquele formato mais caro, que aí inviabiliza, né? Eu, apesar de eu ser meio... Eu não gosto também do formato, porque é ruim de ler. Eu acabei pegando, indo contra a minha religião, eu acabei pegando o ônibus da Sociedade da Justiça do Geoff Johns, porque é um material que eu gosto muito e que eu queria ter ele. Eu particularmente sempre preferi que ele saísse no formato saga. Mas já que a Panini só publicou nesse, eu peguei lá no dia que deu uma baixa de preço, com promoção, cupom, juntei cashback que tinha, peguei o gibi. Eu acabo demorando mais ainda para ler, porque ele é super desconfortável para ler. Eu deixo ele na mesa de canto da mesa de cabeceira da minha cama, para quando eu vou dormir tentar ler alguma coisa. E mesmo assim, eu demoro muito para ler. Então, o formato é ruim. Mas, por que eu pego? Porque só tem aquele bendito formato para ler. E ainda não caiu no seu pé? Não, porque quando eu pego com bastante cuidado, coloco em cima da cama, porque não posso nem colocar em cima do meu peito, que senão eu vou ficar asfixiado. Boto em cima da cama, fico sentado, leio uma ou duas histórias, boto ele lá no cantinho pra ir dormir. Vou reforçar minha macumba então aí pra cair no seu pé. Que pilantra. Eu mandei a foto aqui dos meus encadernadozinho do Monstro do Pântano do Alan Moore aqui. Pois é, eu tenho. Eu falei, porra, graças a Deus que tem essa parada aqui. Pois é, eu tenho o primeiro formato, que é aquele em papel jornal. Esses que você mandou também, esses Hellblazer, eu tenho essa coleção toda também. Né, que a Panini agora tá lançando também em formato de luxo. Aí, beleza, eu concordo com esse tipo de evolução na publicação dos gibis. Mas você lançar uma coisa que não saiu aqui em formato americano, ou que faz muito tempo que saiu, só saiu na mensal, você já vai lançar em ônibus? Não sei, eu particularmente não concordo com isso. Mas é o que eu falei, é um bonde que já foi e não acho que vai ter muito retorno disso, não. Queria fazer só um comentário rápido. Já se mudou o assunto aí para ônibus, mas só um comecinho. Sobre o negócio dos erros, o erro do namoro aí, sinceramente, eu conhecendo pouco, né, que eu tive aquela página de erro e tal, a repercussão de quando teve esse boom aí de erro da Panini lá em 2018 para cá, eu acho que sim, sinceramente, eu acho que não vai ter repercussão nenhuma lá dentro. Não vão se preocupar nada, que agora todo mundo lá dentro enfim, QI, né, quem indica lá, todos são conhecidos entre si, do meio aí. Quem é do mundo dos quadrinhos, já tá todo mundo lá da Panini, que todo mundo conhece, né? Quando tinha um erro, por mais grave ou menos grave que tinha, a coleção do Conan, Novos Titãs, que sempre tinha um erro absurdo, assim, tinha poucos até em cada edição, era pra ter nenhum, mas enfim. Era um escarcéu que a internet vinha abaixo na época, todo mundo caía matando em cima, mas assim, teve acho que um vintage do Hulk, acho que o Hulk era encruzilhada, tinha uns 25 erros, repercussão zero. Eram erros muito graves, assim. Quando o Hitman saiu, o Hitman número 1, que o Sidney Guzman fez uma live, uma resenha naquele universo aqui em resenha, ele falando que tinha mais de 100 erros. Eu achei 63. Também repercussão zero. E assim, um negócio absurdo. Um quadrinho que, sei lá, tem 400, 300 páginas. Ter 100 erros... ou 60, enfim, que seja, e não teve repercussão nenhuma, entendeu? Até que tivesse uma repercussão, assim, e daí, que nem a Mythos fez com aquele Lost Girls da Mythos, né, que a Mythos ficou de piti ali quando foi questionada e tal, legal, pelo menos a editora respondeu dizendo e daí. Mas, assim, o pessoal lá da Panini tá cagando, sinceramente, é toque de caixa, eu tava até falando com o Maurício hoje de manhã, a gente vê cada vez mais erros mais básicos, assim, não é nem um erro de tradução que a pessoa que faz não conhece o nome do desenho. É assim, erro de português, sabe? Erro de copia e cola. E muitos. E edições que estão ficando cada vez mais caras. Nas edições que estão ficando cada vez mais caras, né? Vintage, Deluxe, Omnibus. Porque tudo é produzido a toca de caixa. Então é um negócio assim, você tem que trazer essa fase aqui de tem 1.200 páginas, enfim. O cara deve ter um prazo apertado, não deve passar por mais de uma pessoa, e mesmo que passasse, aí seria a média aí 500 páginas para cada um, e fica por isso mesmo, não vai ter recall. O negócio é assim, que eles já estão trabalhando para diminuir custo, lançando o negócio em ônibus, como vocês estavam falando, em vez de formato saco, mas mais barato, né, para ter o lucro máximo, eles não vão fazer recall de nada. Eu acho que eles não fizeram um recall teve uma sobrecapa do Patrulha do Destino, se eu não me engano, Que ficou por isso mesmo. Acho que não teve recall da sobrecapa do Patrulho do Destino. O pessoal ficou com a quarta capa, né, da sobrecapa errada e pronto. E daí pra frente, entendeu? Eu acredito que deve acontecer a mesma coisa com esse do namoro aí. Os que vierem do futuro. Há quase 10 anos, talvez, não sei quando foi que saiu aquela coleção da Egon Moss de Terra de Ninguém, do Batman, mas eu me marcaram numa discussão lá na internet, porque eu apresentei, até te mandei, né, na época lá do Facebook ainda, os erros todos da primeira edição, que é Terremoto, né, Cataclisma, e marcaram lá numa conversa com o Sidney Guzman, a Isabelle Félix na época, né, que não era Panini nem nada, e eu critiquei lá, pô, e ela marcou ele, ou foi o contrário, não sei, porque ele tinha editado o número 2 em diante, porque o 1 foi realmente muito mal editado, e aí eu apontei erros também nas outras edições seguintes, ele não gostou muito não, e eu perguntei se havia um recall, né, e ele disse que não, que esse não é um motivo para uma editora fazer recall. Porra, se 63 erros, né, de português, de tradução, de diagramação e tudo mais, não é motivo para uma editora, atenção, uma editora, fazer um recall. Então aí eu só W deixa para a provocação que eu ia fazer aqui, eu até provoquei mais cedo no Twitter em relação a isso aí, mas até também que a Samela, né, que é a criadora aí dessa fala que eu vou parafrasear, é assessora de imprensa hoje da Panini, talvez ele não seja uma editora, né, mas é idiotas que publicaram muito gibis, e para muitos idiotas que continuam comprando também, inclusive eu, né, estou aqui comprando, falei no começo que estou assinando aí a minha saga da Panini. Mas essa altivez aí deles, essa coisa de todo mundo é amiguinho lá hoje, sabe? E já soube lá de dentro também que ninguém critica o trabalho de ninguém lá dentro por conta de medo de perder a boquinha, né? Ser mal falado pela galera, aquela espiral de silêncio. Coisa bem paulista mesmo, né? Bem paulistanazinha. Aquele ambiente bem tóxicozinho, deve ter a Fê, a Má, o P, o Ju e não sei o que lá. Essa coisa... Ah, Marcos, você é paulista, não esqueça, mas você foi bem criado no Nordeste. Essa coisa toda acaba deixando o trabalho ainda pior e ele se sentindo assim, esse supra-sumo, sabe? Todo mundo se elogia, se dá tapinha nas costas, então você é tipo os parças do Neymar, né? Não vai atuar nenhuma crítica assim, não. Cara, a boca, né? Editores editam, lembra da velha máxima do editores editam, leitores leem? É isso aí, cada vez mais. Só tem um verniz aí de amizade maior, essa proximidade que a rede social emula. Mas eu realmente tá cada vez mais difícil mesmo. Eu fico vendo umas coisas assim que, pelo amor de Deus. Oh, só para dar informação completa, a primeira edição dessa coleção da Egon Moss, que foi justamente Cataclismo e depois Terra de Ninguém 1 a 5, a primeira edição, que é a Cataclismo, é de julho de 2016. Aí depois foi publicado mensalmente até dezembro do mesmo ano. Então tem uns 8 anos aí. Vai fazer 8 anos e meio, né? Já vai fazer 9 anos agora no meio do ano. Pra você ver a escala, teve um rapaz que continuou comprando essa coleção da Egon Moss, as outras coleções da Egon Moss da DC, né? Inclusive aquela grande saga. Foi num momento ali que eu tava... mandavam muitos erros, eu tava ali meio depressivo por conta da pandemia e tal, não dava conta, parei com a página, mas assim, chegou um momento que o cara que me mandava erros dessa expansão, ele teve um dia que ele me mandou 105 erros, assim. Nossa. Era um negócio, só que assim, eu só publicava coisa que eu tinha, ou eu tinha conhecidos que tivesse para confirmar o erro, eu não publicava o que ele mandou, porque vai que era fake. Eu sempre confirmava tudo que eu publicava. Então, esse filtro permitiu que eu não publicasse praticamente nada que ele mandou. Ele, inclusive, me bloqueou. Não antes de eu salvar todos os erros que ele me mandou. Até pedi desculpa, mas, obviamente, ele não leu, porque ele me bloqueou, né? Mas, assim, era uma escala absurda já na época. Mas isso aí é um contexto específico. Era uma editora que, tipo, não existe mais, né? Faliu, sei lá, do Brasil. Para publicar quadrinho, eu acho que não tá saindo mais nada da Egon Moss mesmo, não. Então, eram freelancers ali, então eu não acredito que, se deu ruim com um, chama outro. Então, não é que nem a Panini, que o pessoal tá empregado lá. Acho que também são freelancers, né? Mas, enfim, é um outro contexto, né? Uma editora mesmo, consolidada e tal, que deveria zelar pelo capricho, né? Acho eu, né? Não sei. Bom, vamos para a nossa... já estamos encaminhando aqui para o final do podcast. Tem mais alguma menção honrosa aí, alguma coisa que você só quer citar, ou Igor? Ou já foi tudo aí do que você tinha separado? Eu acho que o que eu tinha separado já foi tudo. Era só esse negócio da Zatanna mesmo aí. E boa sorte pro Jason Aaron aí. E boa sorte pra Panini esse ano aí também. Porque o negócio tá feio. Tá difícil, tá difícil. Cara, vai ter um negócio aqui que eu achei curioso. E com certeza eu vou pegar, que é o gibi do Predador contra o Homem-Aranha do Ben Percy. Então, tem essa menção aí que é aquele negócio, não tem tudo pra ser qualquer coisa, mas, pô, Predador contra... É que nem esse gibi que saiu do Vingadores contra Predador, acho que saiu esse ano, no ano passado. Foi do Alien, não? É do Alien. Alien. É Alien contra Vingadores, né? Foi do Hickman, né, o gibi. É. E eu achei bem legal, assim, me diverti. Eu li aquilo ali, assim, achei bem, bem bom. Depois que saiu tudo, eu peguei e li, assim, então achei bom. E esse aí tá nesse bonde aí, aquele lugar que você não espera nada, que às vezes você acaba tendo uma leitura divertida aí. Só tem um problema aí nas três palavras que você colocou, né? Dos três personagens que você colocou. O problema não é nem o Predador, nem o Homem-Aranha, o problema é o Benjamin Percy. Ele é, como escritor, ele é um ótimo narrador de podcast. Né? E a voz dele é boa de narrar podcast. Olha aí, não conheço. Vou atrás do áudio. Tem uma voz assim, cara. A voz dele é sinistra, assim. Parece um monstro falando. E você, você, Luiz, mais alguma menção aí pra gente finalizar? Não, a quadrinho não, eu citaria os filmes aí, filmes e séries que estão para sair, né, Demolidor, Até Fantástico. Seria a minha coisa final também, seria essa parte audiovisual, né, vamos ver se a Marvel volta, né, porque ultimamente as últimas produções da Marvel não empolgaram. Mas assim, série, por exemplo, Demolidor, não sei, porque assim, vocês falaram do Kirkman aí, até a série do Invencível eu não tive saco pra assistir. Eu sou muito ruim de desenho de super-herói, assim, tirando episódios de 20 minutos de Liga da Justiça Sem Limite da vida, assim, coisa que, pô, esse Invencível do Prime Video, né, é uma hora o negócio, não tem condição não, uma hora eu não veria nem o Monk, nem o CSI que eu adoro, entendeu? Sem condição o negócio dele. Agora Demolidor, tal, eu já meio que fui arrastando só pra dizer que vi, que é um dos meus personagens preferidos da Netflix mesmo, que já, a terceira temporada ele já tava meio sacado já, a segunda já tava, né, enfim, eu não sei se empolgou o trailer, né, mas cinema é mais fácil, né, que você pelo menos só perdeu 2 horas da tua vida, né, agora a série é complicado. Tô na expectativa também de... Vai ter agora... Essa semana, né? Se a gente conseguiu publicar o podcast na data correta, essa semana estreia o Capitão América 4, né? Que passou por um monte de refilmagem, esse admirável mundo novo. Que eu acho que metade do filme já foi lançado, quando a gente tá falando aqui, metade do filme já foi lançado em clipe, teaser, trailer. Metade do filme já saiu. Vamos ver como é que vai ser, né? Vai pegar o Capitão América, mas vai pegar uma trama, parece que é essa, do Hulk, e vai colocar pro Capitão América, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Aí tem a série do Demolidor, vai ter a série da Coração de Ferro, vai sair, finalmente. E o filme do Quarteto Fantástico lá no meio do ano, acho que da Marvel é isso mesmo. E vai ter, parece, né? Que eu acho ano, que... Esse ano também vai sair o Criminal, né? Não sei se ainda é esse ano, no final do ano, vai sair o Criminal. Ver, né? Agora sim, vou ser sincero, na verdade o que eu tô com mais expectativa é do Superman, do James Gunn, né? Que é esse ano também, vamos ver se esse novo DCU vai decolar. E você, Maurício, mais alguma menção aí? Não, me sinto contemplado e só gostaria de complementar aí que tô gostando desse desenho novo do Aranha. Infelizmente não existe um podcast brasileiro bom sobre o Homem-Aranha, né? Pois é, né? O nosso saudoso Piranha, dois dos três membros abandonaram a produção de podcast, né? Um dia eu cheguei lá e não tinha ninguém na sala. E, enfim, Eu tô gostando desse desenho novo aí. Não tô levando tanta fé no Quarteto Fantástico, não, mas não sou hater também, não. Meu problema é com o Pedro Pascal e aquele bigodinho nojento dele. Pô, como eu falei no grupo até esses dias aí, conversando com o Marcos, com o Joel, eu acho que se ele fosse interpretar um monge budista assim, cara, que sabe Avatar, o último mestre do ar, ele ia... Com certeza esse filho da puta ia raspar até os cabelos do sovaco e de outros lugares que o sol não bate, mas ele deixa aí o bigode. Aquele bigode já tá descendo do Dr. Estranho. Não tem como raspar, não. Deve ser isso. Não, porque, assim, Reed Richards é um cara estranho, né? Ele é um cara que viu os amigos sair todo deformado depois de um acidente que ele causou. E todo mundo dizendo assim, eu sou uma coisa, eu sou mulher invisível, eu sou a Tocha Humana. Ele, eu sou o Senhor Fantástico. Ele é um caster, ele é o Sheldon de Big Bang Theory, menos afetado, né? Um pouco menos afetado só. Aí você vai botar o cara lá cheio de molde, o amante latino, gostosinho, não dá. Bom, e com essa declaração de amor às avessas do Maurício Dantas ao grande Pedro Pascal, acho que a gente já pode encerrar, né, esse podcast. Dê um capacete pra esse homem. Igor, mais uma vez muito obrigado. Fale aí novamente para os nossos ouvintes onde podemos encontrá-lo nessa internet. Eu tô lá no Blue Sky, que eu não uso a rede social do Elon Musk lá mais. É Igor L. Tavares com S. No Instagram é BaiaRJ, BaiaRJ. E no Marvel Rivals, pra quem quiser jogar comigo, que eu sou mentor, já tô na platina, rumo ao diamante, é BaiaRJ também. Pode me adicionar lá, que só jogo de Thor aí, só torando todo mundo. Olha aí. Lá ele. Luiz, o Avante Vingadores segue firme e forte, né? A expectativa é essa, né? A gente... Se a Panini não lançar mais nada, a gente grava do conteúdo velho aí que a gente conseguir ler. E tem muita coisa de Vingadores pra falar. Assunto é o que não falta dos maiores heróis da Terra, que é o podcast aí encabeçado pelo Luiz com o nosso amigo Maurício Dantas, que faz parte do guarda-chuva de podcasts do Arte Final. O guarda-chuva que hoje em dia, né? Aqui hoje em dia só tem os dois mesmo, só o Avante Vingadores e o Pilha de Bis, mas... Quem sabe um dia os outros voltam. Expectativa pra 2025, a volta do Omniverse. Olha aí, volta do Omniverso, quem sabe, né? Se bem que tem o Dãozinho no meio, a expectativa dele é acabar com a maior quantidade de podcasts que ele puder, né? Ele cria podcast só pra acabar com o podcast. Tinha que ter um programa só da Vertigo, eu acho. Eu voto por isso. Olha aí, quem sabe? Quem sabe não vamos ter um Pilha de Vertigem ou um... Vamos pensar num nome bacana pra um podcast de Vertigo. Bom, é isso. Essas foram as nossas expectativas para esse ano de 2025. Espero que boa parte delas se concretize. Algumas a gente sabe que é meio que uma utopia que se concretize, mas você continue acompanhando nossos podcasts no decorrer do ano, que certamente nós vamos falar de muitos desses gibis que a gente citou aqui. A gente vai falar com mais detalhes no decorrer do ano. E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.